Meu nome é Sérgio Viula e eu vim até você conversar hoje sobre a injúria contra o homossexual como sintoma da heterossexualidade normativa. Esse bate-papo não pretende ser um trabalho acadêmico, é apenas um momento para pensar, para refletir sobre alguns pontos que nos circundam, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que muitas vezes passam por nós sem maiores reflexões. Eu quero fazer referência aqui ao livro Reflexões sobre a Questão Gay, do Didier Eribon, que é um autor francês, filósofo, escritor, e que é um livro excelente que eu recomendo a todos. As poucas citações que eu farei aqui, retiradas desse livro, não dizem 1% da riqueza que esse livro tem para você que se interessa por esse tema, que é o homossexual, ou que é um heterossexual esclarecido, ou que quer se tornar um heterossexual ou um homossexual esclarecido. Mas é óbvio que o livro vale para todo mundo, serve para todo mundo, independente da orientação sexual. No começo, a injúria, aquela que todo gay pode ouvir num momento ou outro da vida, e que é o sinal de sua vulnerabilidade psicológica e social. Primeira citação do referido livro, do referido autor. Viado nojento, sapata nojenta, esse tipo de xingamento acaba por fazer moldar a relação da pessoa que é injuriada com os outros e o mundo à sua volta. Geralmente, desse tipo de relação injuriosa nasce a submissão e o medo. Também pode acontecer algo diferente disso, a revolta e a tentativa, muitas vezes, de exterminar em si mesmo aquele tipo de orientação sexual, ou trejeito, ou forma de falar que acabou atraindo a rotulação. Isso também pode ser chamado de auto-homofobia. A estrutura social que nos precede e a linguagem que a representa modela o indivíduo e o influenciam desde sua mais tenra infância, o que acaba gerando a auto-homofobia quando acontece esse tipo de injúria, de perseguição, hoje em dia a gente chama de bullying. Ou seja, o homossexual rejeita-se a si mesmo enquanto tal. É uma reação, muitas vezes, a essa rejeição que já acontece em torno de si. Como disse Jean-Paul Sartre, também filósofo e francês também, técnicas e papéis se apoderam de nós desde a infância. Na realidade, quando a gente chega, o mundo já está aí. Papéis já foram definidos antes mesmo da gente chegar. Muitas vezes as expectativas de pais, avós, professores, sacerdotes vão se acumulando sobre nós e vão também nos moldando, porque esses papéis se apoderam de nós. E, obviamente, com esses papéis vêm as técnicas, né, para desempenho desses papéis. E a gente acaba ficando preso a um gênero, masculino ou feminino, ou então a uma orientação sexual determinada já pela sociedade, que é a heterossexualidade. Daí o nome heteronormatividade, quando a heterossexualidade vira norma, né? Didier Eribon diz o seguinte: bem jovem se aprende que há pessoas que podem ser xingadas de viado ou de sapatão. E um dos efeitos mais temíveis e mais eficazes dessa injúria é que ela opera como um ato de censura, uma formulação de um interdito que se endereça a todos pelo fato de ditar, garantir e reforçar a norma heterossexual, barrando o acesso àquilo que é estigmatizado pela linguagem. Então, se a homossexualidade é estigmatizada através desse xingamento, através dessa linguagem, obviamente ela vai ser impedida, barrada, enquanto a outra forma de sexualidade ou de orientação sexual vai ser reforçada. A injúria, uma vez que define o horizonte da relação com o mundo, produz um sentimento de destino na criança ou no adolescente que se sentem em contravenção com esta ordem, além de um sentimento durável e permanente de insegurança, de angústia e às vezes até de terror, de pânico. Muitas pesquisas mostraram que a taxa de suicídios ou tentativas de suicídio entre os jovens homossexuais é consideravelmente mais elevada que entre os jovens heterossexuais. Também citação do livro Reflexões sobre a Questão Gay, do Didier Ribon. Quem adota o discurso de que escolheu a dissimulação e alienação não percebe a própria submissão. Quando alguém decide, né, disfarçar que é homossexual ou distanciar-se de si mesmo na qualidade de homossexual, buscando uma adequação, uma aproximação em termos de semelhança com a heterossexualidade, não percebe que quando faz isso já está se submetendo a essa heteronormatividade. Se por um lado ele pensa que escapa da injúria, por outro lado ele cai na armadilha da conformação, que pode trazer fortes dores emocionais, graves perturbações mentais, por simplesmente não estar vivendo de acordo consigo mesmo, com o seu desejo, com a própria identidade, vamos dizer assim, que é ou poderia ser construída ao redor desse desejo. Alienação é ficar distante de tudo que reporte a homossexualidade. Dissimulação é disfarçar essa homossexualidade. Ao invés de contestar a ordem social que instaura a injúria e a discriminação preconceituosa, a dissimulação e a alienação reforçam o status quo. Atitudes baseadas na auto-homofobia geralmente levam a outros problemas. Então, se a pessoa desenvolve uma auto-homofobia em função dessa relação com o mundo ao seu redor, com as pessoas ao seu redor, carregadas de preconceito e muitas vezes veículos, né, de injúria, essa auto-homofobia vai trazer outros problemas. A homofobia interiorizada como ódio de si gera perseguição ao outro também, como forma de negação de si mesmo. E é daí que acaba surgindo, muitas vezes, a violência contra homossexuais perpetrada por pessoas que também têm desejos homossexuais e que os querem calar, muitas vezes, na forma de violência contra o outro, que parece denunciá-lo, despertá-lo, desestruturar o seu mundo cuidadosamente organizado em torno de uma pretensa heterossexualidade. Os casos são muito mais comuns do que se pensa. Historicamente, pode-se pensar no caso de Roy Cohn, o conselheiro do senador McCarthy, que levou a cabo uma verdadeira caça às bruxas contra homossexuais no início dos anos 50 nos Estados Unidos. Só que 30 anos mais tarde, ele mesmo morreu de AIDS. É óbvio que a gente sabe que a AIDS não é doença só de quem é homossexual. Mas é muito estranho que uma pessoa que se arvorava defensor de uma moralidade que concebia apenas o casamento heterossexual e monogâmico tenha se contagiado com AIDS, não sendo por uma transfusão de sangue, não sendo por utilização de drogas injetáveis, portanto, sobrando muito pouco menos do que a relação conjugal, a relação sexual extraconjugal, muito provavelmente homossexual. Edgar Hoover, diretor do FBI por muito tempo, perseguia sem descanso a homossexualidade dos políticos, a fim de melhor mantê-los sob seu poder. Entretanto, o próprio Edgar Hoover, sabe-se hoje, vivia com um homem e às vezes se travestia para receber seus convidados durante jantares que dava em casa. Essa homofobia interiorizada e que se projeta na perseguição do outro é o que motiva a maioria esmagadora dos líderes, conselheiros e participantes de organizações anti-gays. São geralmente pessoas mal resolvidas diante do fato de serem gays ou lésbicas e que tentam converter outros homossexuais. Acabam criando comunidades gays alternativas, nas quais a auto-homofobia é o que os liga uns aos outros. Então, pensando que eles estão saindo ou se distanciando daquele espaço que eles consideram homossexual, a própria comunidade gay em si, eles acabam, na verdade, criando uma comunidade gay alternativa, meio que invertida, onde a única coisa que os liga é a homofobia, em vez de ser o próprio amor, né? Como acontece entre gays que são resolvidos e assumidos. Ou, no mínimo, o desejo. Em alguns casos, heterossexuais também ditam o comportamento destes gays. Algumas vezes, não são só gays que estão nessas comunidades tentando se passar por heterossexuais, mas também alguns heterossexuais de fato, que também se acham no direito de ditar comportamento e até mesmo afetividade, como se fosse possível, à pessoa que chega ali naquela comunidade de supostos ex-gays ou anti-gays. Por que será que pensam possuir alguma verdade padronizadora da sexualidade humana? Na verdade, eles querem apenas legitimar a heterossexualidade como a única, lícita e saudável forma de se relacionar, o que é, no mínimo, ignorância quanto à sexualidade humana e quanto à diversidade que a caracteriza. Estes heterossexuais homofóbicos e seus companheiros homossexuais auto-homofóbicos têm mais uma coisa em comum. Adoram olhar para o homossexual como objeto do discurso. Eles gostam de olhar para o homossexual como aquele de quem se fala. Isto quer dizer que eles adoram difamar a homossexualidade, o homossexual e o amor gay. Porém, odeiam quando este mesmo homossexual deixa de ser objeto do discurso alheio para tornar-se sujeito de seu próprio discurso. Quando, ao invés dele ser aquele de quem eu falo como homofóbico, ele passa a ser aquele que fala de si mesmo como gay orgulhoso e resolvido. Quando o homossexual assume sua identidade, seu desejo, seu amor, e passa a falar de tudo isso sem os vícios de pensamento e linguagem dominantes, os homofóbicos enlouquecem. Eles gostam, na verdade, dos coitadinhos, daqueles que estão dispostos a se submeter. Eles não gostam daqueles que vivem felizes, porque isso contraria o próprio discurso homofóbico desses caras, que afirma que é impossível ser gay e ser feliz. Mas a própria palavra gay quer dizer alegre ou feliz. E ela foi adotada por homossexuais e simpatizantes com um objetivo claramente político, de estabelecer um marco ali territorial, em termos de sociedade, dizendo: estamos aqui, não temos vergonha disso e somos felizes. E queremos que vocês compreendam isso, ainda que possam ter dificuldade em aceitar, que respeitem. Além de tudo que já vi e ouvi enquanto participava de um desses grupos de reversão, e agora eu falo como Sérgio Viula, participando do MOSES, Movimento pela Sexualidade Sadia, além de tudo isso que eu vi e ouvi nesses grupos, eu tenho navegado pela internet e visto muita coisa que confirma essa análise. Esse vídeo que agora eu faço falando foi feito em 2010 apenas com letras, né? Apenas com texto. Também está aí na internet e vai continuar. Nessa época, o Orkut ainda era forte no Brasil, 2010. Eu lembro que eu viajei para a Inglaterra e as pessoas me perguntavam se eu tinha Facebook e eu não tinha. Eu perguntava se elas tinham Orkut e a maioria nem sabia o que era isso. E é muito interessante porque, longe do que muita gente pensa, o Orkut não é brasileiro, tá, gente? O Orkut é canadense. Mas foi o Facebook que vingou e acabou tomando o reinado do Orkut. Mas nas épocas do Orkut, eu fiquei impressionado com um grupo que pretendia orientar pessoas homossexuais para fora da homossexualidade, como se ela fosse um espaço geográfico que você pudesse entrar e sair como uma porta giratória, por exemplo, de banco. Eu podia sentir pelas palavras carregadas de autorrejeição, complexo, inferioridade, vergonha e confusão mental, que aqueles homossexuais eram presas fáceis para esses supostos terapeutas da sexualidade alheia. Então decidi escrever para um dos conselheiros e ver que tipo de resposta obteria se não fizesse o discurso de coitadinho que eles adoram. Confirmei o que já suspeitava. Eles não suportam homossexuais que sejam sujeitos de seu próprio discurso. Eles querem aqueles que estejam dispostos a se submeterem como objetos do olhar e discurso homofóbico que eles santificam. Eles adoram as cobaias, mas não suportam gays que vivam sua afetividade de modo sóbrio, belo e prazeroso. Tudo que ele soube fazer foi partir para o ataque. Sem perceber, o conselheiro casado com a mulher acabou revelando muito de sua própria sexualidade pelo tom e conteúdo do seu discurso. Para acabar com o ódio a si mesmo, o homossexual precisa reconhecer-se gay com orgulho. A lésbica, idem, eu estou usando a palavra homossexual aqui, mas eu quero me referir aqui a pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, sejam eles homens atraídos por homens ou mulheres atraídas por mulheres. Identificar-se com os incontáveis homossexuais gays e lésbicas, né, que povoam a história da humanidade, é um bom começo. E, nesse sentido, esse livro, Questões, Reflexões sobre a Questão Gay, assim como também o livro Além do Carnaval, o livro Frescos Trópicos, esses dois últimos, Além do Carnaval e Frescos Trópicos, eles são do James N. Green, e você pode encontrar no Brasil em português também, é só procurar, inclusive na Loja Americana, Extra, Casas Bahia, por incrível que pareça, na internet você acha. Se você entrar nesses sites, você encontra. Sem falar a livraria Travessa, a Livraria Cultura, etc. Procurem, vale a pena. Não lembra mais o nome? Volta lá e vê de novo. Volta aí depois, quando terminar o vídeo, e veja de novo e encomende. Leia. Vale a pena. Nenhum homossexual é uma ilha. Nenhuma de suas lutas íntimas frente à dominação homofóbica que a sociedade tenta lhe impor é inédita. Assim, é muito saudável que ele se perceba como parte desse mosaico de homossexuais célebres e desconhecidos que viveram antes de nós e que vivem entre nós atualmente. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui baseado em informações do Grupo Gay da Bahia, lá do Luiz Motti, que fala sobre gays do Brasil. Vale a pena olhar. Tem muita gente ali que, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, era gay. Tem alguns que a sociedade ainda tem uma controvérsia ou outra, ainda não tem muita certeza, mas há indícios fortíssimos. E esse vídeo está aí na internet. Eu vou colocar o link aqui para você poder ver depois. Outra coisa importante é que esse homossexual gay ou lésbica, perceba que a homossexualidade não se restringe ao ato sexual, ainda que sexo seja uma parte maravilhosa da vida. Ser gay ou lésbica é mais do que transar com alguém do mesmo gênero. A homossexualidade é parte integrante da identidade e da personalidade do homem e da mulher gays. Mesmo que esse homem e essa mulher a reneguem, mesmo que reneguem essa característica que é a sua homofetividade, ela está lá. E ele não seria a pessoa que é hoje, que vive nessa negação, se ela não estivesse lá. Então, de uma forma ou de outra, ela está lá e é parte integrante do indivíduo. Como ele vai construir as suas relações a partir disso é que pode variar. Reconhecer que as dinâmicas do desejo são basicamente as mesmas para qualquer orientação sexual, seja ela homossexual, heterossexual ou bissexual, é muito importante, porque no final das contas, varia apenas o objeto do desejo. O desejo é semelhante, o amor, o tesão, tudo é muito parecido, só muda o objeto. E quando eu digo parecido, porque algumas pessoas podem gostar mais de sexo do que outras, algumas podem até nem gostar tanto, mas guardadas as proporções aí, é a mesma coisa. É sintomático que um homem ou mulher gays nunca visitem ambientes considerados GLS. Tem gente que resiste a ir a uma parada gay, jamais vai a um festival de filmes gays, nunca quer pisar numa rua, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, a Farm de Amor, em Ipanema, porque diz que é rua gay. E essa coisa toda, tem medo de chamar literatura escrita para gays ou por gays ou com conteúdos gays, de literatura gay, tudo para eles que tem rótulo de gay assusta. Isso é sintomático. Talvez venha lá daquele trauma de ser chamado de viado e sapata, que ainda ressoa e do qual ele quer se distanciar. Por outro lado, frequentar exclusivamente ambientes GLS e nunca outros pode acabar reduzindo as possibilidades de outras experiências psicossocioculturais relevantes. Aí também vem a questão de não viver exclusivamente no gueto. Mas o gueto tem seu valor, inclusive do ponto de vista político e social. E quem o despreza não está pensando com cuidado, com racionalidade e bem informado sobre a sua própria história. A receita, então, é simples. Homossexuais devem vivenciar sua homoafetividade com naturalidade, porque isso é tão natural quanto ser hétero. A problematização vem da sociedade, não vem da natureza. Para a natureza isso é muito bem resolvido. Centenas de espécies de animais transam com parceiros do mesmo sexo. Mamíferos transam com parceiros do mesmo sexo. E aí não ficam só os golfinhos, não. Aí não ficam só os seres humanos, não. Desses mamíferos, você vai encontrar, se não todos, com certeza, registrado já, uma grande maioria que se envolve em relações homoafetivas, vamos dizer assim, ou pelo menos homossexuais, né? De sexo semelhante, sexo igual. Os macacos, então, que são parentes muito próximos da gente, demais, eles se envolvem muito, fêmeas com fêmeas e machos com machos, sem problema nenhum. O problema não vem da natureza, vem da sociedade, que constrói preconceitos em cima de medos, mitos, interesses e outros jogos de poder aí. Então, a receita é simples. Homossexuais devem vivenciar sua homoafetividade com naturalidade, alegria, entusiasmo, tesão e ternura. E a qualquer sinal de injúria, ao invés de se intimidar, ele deve tomar as providências cabíveis. Há leis que defendem a dignidade humana. É preciso recorrer às mesmas, se for preciso. É preciso recorrer às mesmas, se for preciso, é bem redundante. Mas o que eu quero dizer é que, se aquilo que você ouviu não puder ser resolvido no diálogo, ou até ignorado em alguns momentos, porque realmente vai dar mais trabalho resolver e aquilo não te causou tanto prejuízo quanto ignorar. Mas se não é possível resolver assim, que se recorra às leis. Porque também o silêncio facilita a vida do opressor. Procure conversar e colocar-se gentilmente, mas com firmeza. Se não for possível, peça ajuda a um grupo gay, talvez, mais próximo de você. Peça orientação. Ele sempre tem gente para orientar, judicialmente, psicologicamente, vá por aí afora. Utilize o disque homossexual, o disque gay, ou o disque LGBT, ou o telefone de aconselhamento ou de ajuda da sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro tem o Rio Sem Homofobia, mas tem várias cidades do Brasil que já tem esse serviço. Se não tiver na sua cidade, diz que 100 e no menu de opções, escolha a opção lá LGBT. Você vai ser direcionado para alguém que vai conversar com você com condições de orientá-lo. Isso vale para o Brasil inteiro, o Disque 100. Se a coisa for mais grave, partir mesmo para agressão verbal, física ou de alguma ordem mais grave, registre queixa na delegacia mais próxima. Procure a justiça. E se não souber como, procure os escritórios modelo nas faculdades de direito. Sempre tem e eles são gratuitos, especialmente nas federais e estaduais. Mas também algumas privadas têm também, faculdades privadas, como Estácio de Sá e outras aí tem também, Gama Filho. Se tudo que você fizer não funcionar, procure então a mídia e conte a sua história. Uma das funções da imprensa é chamar a atenção da sociedade e das autoridades para aquilo que ameaça o cidadão. Lembre-se, você gay ou lésbica não é menor do que ninguém. Muitos gays e lésbicas ajudaram a garantir benefícios dos quais todos usufruem, inclusive os heterossexuais. Você também contribui na medida que trabalha, paga impostos, produz e consome. Então não deixe que ninguém o oprima. Além disso tudo, como ser humano, você tem a seu favor a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pressupõe uma série de direitos básicos para a manutenção de uma vida feliz, produtiva. Leia, apodere-se disso, construa sua vida de uma forma saudável, bonita e orgulhosa de si mesmo, ou de si mesma. E você vai ver que aqui eu não falei muito sobre, não falei nada, na verdade, sobre transexualidade e outras formas de transgeneridade. Mas garanto e prometo que farei um bate-papo parecido com esse sobre esse tema em breve. E nesse quesito, há também muitos gays e lésbicas que pecam gravemente, reproduzindo preconceitos contra pessoas transgênero. Isso é um outro, vamos dizer assim, uma outra ramificação, é um outro braço desse mesmo tronco de preconceitos contra o sexo diverso. Também vem aí o preconceito contra aquele que é gênero diverso, vamos dizer assim. Mas isso vai ficar para outro dia, e eu garanto que farei. Deixo a vocês um abraço e continuo incentivando todos a lerem mais. E deixo aqui de novo meu próprio merchandising, mas vou deixar, porque eu sei que muita gente tem se beneficiado dessa leitura. Leia, você que é lésbica e gay principalmente, ou bissexual, leia Em Busca de Mim Mesmo. Não é um livro que fala muito para as transexuais ou para os transexuais. Podem ser dos dois tipos. Mas também fala. também tem ali alguma coisa a respeito disso, especialmente da travestilidade, que não é a mesma coisa que transgeneridade, mas lida com a fluidez de gênero. Leia, vai ser interessante, nem que seja como um relato do qual você possa tirar inspiração para alguns pensamentos novos, quem sabe, e algumas atitudes diferenciadas. Um grande abraço para todos. Esse é Sérgio Viúla, do blog Fora do Armário, www.foradoarmario.net. E o dia de hoje é o dia 9 de janeiro de 2014.